Uma das coisas que Jesus veio fazer foi limpar o nosso coração. Podíamos dizer limpar a nossa alma. E um dia Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quando Jesus disse isso, algumas pessoas pensavam que vão ver a Deus depois de morrerem. Bom, isso também. Mas nós começamos a ver a Deus agora. É um ver pela fé, é um experimentar. Aí sim, nós experimentamos Deus agora. Amém? Tu acredita nisso? Os limpos de coração. E eu quero falar desse assunto hoje à noite, tendo em vista que temos também a ceia do Senhor. Vamos lá? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 45, primeiro livro da sua Bíblia. Gênesis 45. Veja ali. Eu vou ler diversos dos versículos. 45:1 é quando José, que tinha se tornado um grande governador do Egito, depois acima dele somente o faraó. José não era nem do Egito, ele era de Israel, era um estrangeiro, portanto, lá no Egito. Diz assim, então José, não podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam também na casa do faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados, cheios de medo diante de José. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E achegaram-se. Então disse, eu sou José, o vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam mais 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi ao meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desça a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estarás perto de mim. O filho mandando dizer para o pai, tu e os teus filhos e os filhos dos teus filhos e os teus rebanhos e o teu gado e tudo quanto tens. Eu aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome na terra, para que não te empobreças tu e a casa e tudo que tu tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo quando tendes visto. Apressai-vos e fazei descer o meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com ele. É uma história anterior, os 15 anos antes, 20 anos antes. Uma história de uma família que brigava intensamente. De irmãos que chegaram a ponto de se odiar, irmãos de sangue. José era o filho mais novo, depois dele ainda nasceu mais um, Benjamim. Mas até um certo momento ele era o mais novo e ele era como o queridinho do pai. e os seus outros 10 irmãos passaram a odiá-lo, porque era o preferido. O pai, já bem mais velho, dava todos os presentes, todas as regalias, todos os mimos para José. Quando o pai dava, vamos chamar isso de uma dose demasiada de cuidado para um, ele deixava os demais de lado e foi se instalando um ódio no coração dos irmãos, a ponto de um dia os irmãos decidirem, vamos matar o queridinho do papai. Vamos eliminá-lo. Então eles bolaram um plano diabólico de levar o irmão, eles pastoreavam ovelhas no campo, vamos levar o nosso irmão e vamos simular um acidente que um animal, uma fera do campo matou o filho dele, o nosso irmão que nós não gostamos, e vamos levar as roupas embebidas em sangue e vamos dizer, pai, olha o que aconteceu com o teu filho, não é com o nosso irmão, é com o teu filho. Uma fera o matou e não sobrou nada, só essas roupas estraçalhadas e ensanguentadas. Só sobrou isso. Pois bolaram esse plano. Mas lá pelas tantas, um dos filhos, dos irmãos, também disse, bom, eles bolaram o plano, mas vocês vão vender esse rapaz. E venderam. E José foi para o Egito, levado para o Egito como mercadoria. E lá no mercado de escravos, alguém comprou ele. Um homem rico, um homem de posição, um grande oficial militar do faraó, e levou para sua casa. E lá na sua casa, como um doméstico, ele foi adquirindo confiança, trabalhando bem, respeitando o patrão, respeitando a patroa, tipo, respeitando os filhos do patrão, foi respeitando todo mundo e trabalhando, e amando a Deus. Um moço escravo. Um dia o patrão colocou ele, faz o seguinte, José, depois de muitos anos, eu estou vendo que tu é um moço sério, governa a minha casa. Eu vou te passar tudo, olha, tu faz as compras, tu dirige os outros empregados, tu é o líder aqui acima de ti, só eu e minha esposa. E o José foi indo. Muitos de vocês sabem a história, e lá pelas tantas, a patroa era uma mulher que não era de bom caráter. Ela começou a se engraçar pelo José. Começou a querer ir para a cama com aquele moço. E aquele moço sempre fugindo. Mas um dia ela fez uma armadilha e mandou todos os empregados saírem de casa. E ela disse, hoje eu pego esse rapaz. Hoje ele vai para a cama comigo. Visitantes, não se assustem, tá? Porque o que eu estou contando aqui, a Bíblia fala tudo, viu? Não, mas o que esse pastor está falando? Está tudo na Bíblia. Então, se você quer falar de mim, tem que falar de Deus. Hein? E aí, hoje eu pego esse rapaz. E ela realmente foi e agarrou ele. Mas ele amava Deus. E ele foge da presença dela. E ela consegue tirar um... Se agarrou tanto nele que pegou ele pelo casaco, pela jaqueta. E ele se solta. Mas ela ficou com a roupa dele. E aquilo se tornou... mentirosamente uma prova de que ele tentou abusar dela. Chega o patrão em casa. Essa mulher disse, olha aqui, ó, o que esse rapaz que tu deu toda a confiança na nossa casa, ele entrou aqui no nosso quarto, ou estava aqui na sala e quis abusar de mim. Olha aqui a prova. O homem mandou prendê-lo. Ainda bem que não mandou matar, porque só por Deus... Na prisão ficou anos e anos e anos. Mas como ele amava a Deus, ele foi adquirindo a confiança do carcereiro mor, do carcereiro chefe. Daqui um tempo, o que José estava fazendo? Cuidando de todos os presos. Não adianta querer botar para baixo aqueles que Deus tem botado para cima. Amém, irmãos? Não adianta alguém querer pisotear, ou isolar, ou tirar fora de cena. Aqueles que estão andando com Deus, Deus vai levantar. E lá na prisão a mesma coisa. Sobe, fazendo serviço, quem sabe aquele serviço sujo lá na prisão inicialmente, cuidando dos presos, aqueles homens maus. Mas José amava a Deus, e Deus lhe colocou bem alto, lá dentro da prisão. Ele continuava sendo um prisioneiro, mas agora já liderando os outros. Um dia foram presos dois homens que trabalhavam dentro do palácio do faraó. o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Os dois, por alguma coisa, foram presos. Estavam lá anos e anos. E eles tiveram um sonho em que um seria liberto e o outro seria morto, mas ele só foi um sonho assim muito genérico, eles não sabiam a interpretação, e o José sabia a interpretação. Eles contaram o sonho para o José, e o José deu a notícia: um de vocês vai morrer, e um de vocês vai viver. Um vai ser enforcado, e o outro vai voltar para o trabalho. Vai no mesmo posto que estava antes, e não deu outro. Aquele que foi liberto disse para José: olha, moço, realmente aconteceu tudo o que tu me disse. E aconteceu. Só, eu vou te tirar daqui. Porque Deus fala contigo, eu vou te tirar daqui. Se passaram 2 anos e José continuava onde? Na prisão. Aquele homem que foi liberto esqueceu. Muitas vezes uma pessoa é beneficiada e ela esquece. Um dia o faraó teve um sonho. Aquele sonho em que tinha as vacas gordas, eram 7 vacas gordas. E depois vinham 7 vacas magras e comiam as vacas gordas, engoliam elas. E ninguém sabia o que significava isso. E aquele homem que tinha seu sonho revelado anteriormente, que estava preso também, ele lembrou: mas tem um moço lá na cadeia, um moço mais ou menos de 30 anos. É um moço que ama a Deus, e ele um dia falou o que ia acontecer comigo e aconteceu. Ele deve saber esse negócio de sonhos, e foi lá e mandou chamá-lo. E o faraó perguntou assim: você sabe de sonho? E ele disse: é Deus que me dá o entendimento sobre sonhos. O faraó queria mais ou menos: tu é um mago, tu é um feiticeiro. Não, não tem nada disso. Eu sou um simples homem que ando com Deus, e Deus me revela coisas. E aí, então, o que que significa essas vacas gordas e vacas magras? E aí José disse para o faraó: faraó, vai vir agora 7 anos de fartura. As vacas gordas são fartura. E depois vai vir 7 anos de vacas magras, que vai acabar, não vai ter plantação, não vai ter colheita, não vai ter nada. Vamos passar fome, se não guardarmos comida no tempo da fartura. Aquilo impressionou o grande rei, e o rei disse: você vai ser o meu secretário geral, o administrador geral do Egito. E de fato, 7 anos, abundância. Sabe o que Deus orientou para José? Diz para o faraó guardar 20% de tudo que colher. Essa é uma boa dica, hein? Guarde 20% do seu salário. 10% é da obra de Deus, que já é de Deus. 20% você guarda e viva só com 70%. Faça isso, você vai ver. Isso é uma dica da Bíblia, não é uma obrigado, não. É uma dica. Guarde o 20%, quando vem as vacas magras, você tem reserva. Como eu disse, tem gordurinha, né? Então, esse moço foi levado ao poder máximo. E agora ele está governando o Egito, e a fome foi mundial, e a fome bateu lá na terra do seu pai e dos seus irmãos. Seus irmãos foram ao Egito comprar comida, foram buscar alimentos, mas não sabiam nada o que Deus tinha feito nesse período de 15 anos, desde que ele foi vendido pelos irmãos, até ele chegar a ser governador. Seus irmãos nem imaginavam onde, na cabeça dos irmãos, aquele infeliz queridinho do papai está. Os irmãos deviam pensar: é um miserável, é um escravo em algum lugar do mundo. Nem imaginavam que o irmão, o qual eles trocaram por algumas moedas, se tornara o maior homem, o que governava agora, vamos dizer, o que tinha a chave do celeiro. O que tinha a chave dos grãos, do milho, da farinha, do feijão, aquele que hoje vendia para quem ele queria. Os irmãos foram ao Egito. José reconheceu que eram os irmãos dele. Tinha um jeito de falar, roupas características que não eram as roupas dos egípcios. vieram e o José foi armando um esquema para fazer os irmãos ficarem ali, para voltar e buscar o pai que já era idoso, para trazer o pai para o Egito também, para cuidar de todos eles. E um dia teve um jantar. E nesse jantar, José, governador, os irmãos não imaginavam, já estavam falando com ele, mas não imaginavam. Vestido de maneira típica de um egípcio. Falando, com certeza, a língua do Egito. Ele diz para todos os egípcios que estavam na sala, saiam daqui. Eu quero ficar a sós com esses homens, que eram, de fato, os irmãos dele. E que até aqui não havia identificação ainda. E quando ele diz, eu sou José, que vocês venderam para o Egito. Vem cá, se tu tem uma dívida de 15 anos atrás, e não é uma dívida pequena no caso aqui, né? Você fez uma maldade. Aquela pessoa que você humilhou, aquela pessoa que você destratou, ou logrou, ou qualquer outra coisa. Na época você estava por cima. Mas agora você está por baixo, porque olha aqui, agora eles estão por baixo. A fome bateu no país deles e eles dependem do Egito. No fundo, eles dependem do próprio irmão sem saber. E essa pessoa que agora hoje está por cima, ela diz, olha, eu sou aquele, eu sou aquela que você fez aquilo 15 anos atrás, que foi o caso aqui. Que sentimento você teria? Estou perdido, não é? Agora é a vingança, não é, seria esse nosso pensamento? Agora acabou tudo, viemos comprar uns poucos grãos aqui ainda, viemos salvar nossa família, salvar nossa terra, e agora esse homem é nosso irmão que nós fizemos a maldade. Acabou tudo. Claro que a Bíblia não chega a contar todos os sentimentos, mas a primeira coisa que diz que o José chorou. O grande, poderoso José, o homem que mandava no mundo da época, chorou. Chorou por quê? Chorou de compaixão. Mas chorou também, no fundo daquele choro, eu tenho pena de vocês, é isso que ele está dizendo. E eu não vou fazer o mal para vocês. E ele chegou a dizer, vocês me fizeram o mal. Mas por trás de tudo, apesar de vocês me botar para baixo, Deus me botou para cima. Deus me mandou na frente para salvar vocês. Não isenta eles do mal que fizeram. Mas Deus, no popular nós diríamos, daquele limão, Deus fez uma limonada. Não foi? Aqueles irmãos agora sentiam todos os sentimentos confusos. E o José chegou a dizer, não precisam ficar com medo. Você viu ali? Claro que eles ficaram com medo. É claro que se eu fiz uma maldade há anos atrás e essa pessoa agora tem condições de acabar com a minha vida, é claro que eu vou ficar com medo. E o José viu o medo dos irmãos, por isso está na Bíblia, não fique com medo. Ele diz, e o meu pai, como é que está o meu pai? Que ele não via há mais de 15 anos. Pois, você viu que o José não disse assim, não, os irmãos, não foi nada, vocês não fizeram nada para mim. Não, José disse, vocês me venderam para o Egito. Tu quer resolver um problema? Tem que encarar o problema de frente. Não adianta mascarar, ah, se você fez algo para alguém, ou alguém fez algo contrário a você, não adianta dizer, não foi nada, vamos maquiar. Maquiagem não resolve os nossos problemas interiores. Ele disse, vocês me venderam. Vocês fizeram um ato terrível contra mim, mas eu não tenho ódio por isso. Eu perdoo vocês. Pois, nós estamos falando hoje, bem-aventurados, felizes. Jesus estava dizendo assim, ó, parabéns a quem tem um coração limpo. Mas vem cá, não é fácil ter um coração limpo quando a gente sofre injustiça. É fácil ou é difícil? É difícil. Quando alguém pisa em cima de você, quando alguém mente contra você, contra alguém é injusto contra você, ou te demite, ou fala de ti, faz algo contra o teu filho, contra a tua filha, Às vezes a gente chega a dizer, eu preferia que tivesse feito para mim. Eu preferia que tivesse dito algo duro para mim, mas não para uma pessoa querida minha. A gente não pensa assim? E alguém pisou. Agora, José, que moço. Eu sei, ele era o queridinho do papai. Aquele lado lá não foi legal que o pai Jacó mimou o filho. Por isso Deus, olha o que Deus fez. Deus permitiu tudo aquilo, né, que Deus fez. Deus cuidou. Deus não deixou a desgraça ser pior. Mas Deus tinha que tirar José de perto do pai. Você viu isso aí? A maldade dos irmãos estava errada. Mas Deus estava no controle de tudo. Deus viu que o coração de José era muito bom. Mas não podia ficar sendo criado pelo pai. Você está vendo uma coisa? Às vezes Deus afasta pessoas de nós. Deus afasta um filho, uma filha. Porque Deus quer trabalhar na vida deles. Mas vai ter que ser longe de nós. Às vezes Deus afasta uma pessoa querida. Porque Deus está... Eu vi uns irmãos aí de São Paulo, né? Mas Deus afastou vocês lá dos pais de vocês, da igreja de vocês por um tempo. Quem sabe daqui a um tempo vocês vão voltar. Ou Deus pode levar para mais longe ainda, né? Deus, deixa Deus. Deus está trabalhando em vocês. Deus às vezes faz coisas que nós não entendemos, mas Deus pode dizer, gente, Deus está costurando tudo. Não tem nada fora do alcance dele. Pois o coração limpo de José. Que moço. Ele teve que ter um coração limpo para não ficar o resto da vida magoado com a patroa mentirosa, sedutora, que rendeu para ele uma cadeia injusta. Você já pensou, hein? Por causa de uma mentira de alguém, você parar no presídio central aqui de Porto Alegre, que é um pedacinho do inferno. Você já pensou? Tem que ter um coração ligado em Deus, senão você vai ser tomado por ódio o resto da vida com a pessoa que te prejudicou. Os irmãos que te venderam, os irmãos que fizeram de ti uma mera mercadoria, tem que ter um coração bom, um coração limpo. Aquele copeiro, o que foi revelado o sonho, que ele seria liberto. O copeiro voltou a ser o gerente geral das compras e da cozinha. O chefe de cozinha era, né? Era o chefe do palácio. Pois o chefe esqueceu de José. José continuou mofando na cadeia. Talvez cada dia na cadeia, se o cara tem um coração ruim, ele ia dizer cada dia, aquele homem que eu ajudei esqueceu de mim. Enquanto eu estou falando, o Espírito Santo está falando contigo, não está? Pode ser que você, tipo, alguém ficou de me ajudar e nunca me ajudou. Eu fiz um favor para alguém, aquela pessoa nunca reconheceu. Eu fiz, eu auxiliei, eu abençoei alguém. E aquele alguém nunca deu retorno nenhum, nem um muito obrigado. E aquela mágoa que às vezes parece pequena no início, mas depois de anos e anos, aquilo vai enraizando dentro de um coração. A essa altura, eu podia te perguntar, qual é o homem, que tipo de homem, que tipo de mulher vai crescer no reino de Deus? Vocês já captaram a mensagem? Aquelas pessoas que ainda magoadas, feridas, destratadas, aquelas pessoas que sofreram injustiças, mas sabem manter o coração limpo. Ah, pastor, isso é muito difícil. Claro que é. Claro que é. Por isso nós estamos pedindo ajuda para Deus. Se fosse fácil, nós não precisava nem pedir para Deus, não é? Manter um coração limpo para você ver a Deus, experimentar Deus aqui na terra. Você vai ter que passar por esse processo. Deixa eu dizer uma coisa. Todas as pessoas nesse mundo, todas, você, eu, nós sofremos injustiças. Nós vamos ter prejuízos, pessoas vão nos ferir. Se você não souber tratar a sua ferida, isso vira um câncer emocional. Vira depois um câncer espiritual. Ah, José não sofreu. Sofreu. Talvez primeiros dias José não ficou nada satisfeito com os irmãos. É claro que não. Mas ele não deixou aquilo enraizar. Aqueles primeiros dias de cadeia, que a patroa mentirosa acabou botando ele na cadeia, claro que ele pensou que essa maldade que essa mulher fez contra mim, mas ele não deixou que aquilo fosse uma porta aberta até para um demônio entrar nele. Sabe o que eu tenho visto ao longo dos anos? Pessoas feridas. Pessoas que sofreram. E elas não souberam administrar isso no seu coração, inclusive cristãos. Ali ficou uma porta aberta para espíritos malignos entrarem. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Se você sofreu uma ferida lá de criança, de adolescente, de jovem, quantas pessoas passaram por abuso? Abuso físico, já sofreu por causa de uma maldade de um adulto contra ela. E aquilo se enraizou e muitas vezes abriu uma porta para um demônio. Quantos foram humilhados, um abuso agora emocional, quantos foram humilhados por alguém? Ou por um patrão, ou por um professor? Você foi humilhado na frente da turma, e aí você ficou com a marca de burro, ou de outras coisas que as crianças e jovens botam os apelidos. E aquilo te dói, te dói, te dói, e ali vem uma porta para um espírito maligno entrar e te humilhar mais ainda. Quantos de nós, de repente, fomos abusados agora, não fisicamente, mas por um pai, por uma mãe, que nos chamava de coisas horríveis, ou fizeram coisas horríveis contra nós, e aquilo ficou martelando, martelando, martelando, e você veio aqui no culto hoje. Pastor, por que tu está mexendo nisso? Primeiro que eu não quero mexer em ferida, a não ser pedir para Deus tratar e curar. Amém, irmãos? Porque mexer em ferida só para mexer, bom, aí tem que ser maluco para gostar de sofrer. Mas se Deus está falando contigo nessa palavra aqui que eu estou trazendo, a partir de José, um homem que sofreu todo tipo de injustiça, mas ele, ainda que tinha dor, não estou dizendo, José não sofreu nada, ele sofria, mas como ele tirava de letra, não, isso não existe. Você sofre, você tem a dor, ele chegou a dizer para os irmãos, vocês me venderam. Porque tem gente que diz assim, não foi nada. Dá para botar um curativinho em câncer? Não. Não se trata câncer com aspirina, meus irmãos. É ou não é? Quando tem uma dor profunda, tem que saber pedir ajuda de pessoas mais velhas, mais maduras, e pedir ajuda do Espírito Santo. Eu sei, eu tenho isso, mas eu não quero ficar com isso. Amém, irmãos? Por que a gente procura ajuda de um médico? Muitas vezes a gente tem uma doença, eu tenho. Primeiro o fato é reconhecer, eu estou doente. Depois vou buscar ajuda. Nas nossas emoções, alguém me machucou, alguém me feriu, eu estou doente. Mas eu vou buscar ajuda em pessoas e em Deus. Pois José, ele não ficou com uma mágoa interminável. José não ficou ali com uma amargura enraizada. José não ficou com ódio vivo. Sabe o que é um ódio vivo? Se uma pessoa te machucou, toda vez que você encontra com ela, primeiro você desvia dela, né? É ou não é? Vamos ser sinceros, a gente desvia ou não desvia? Só eu desvio? Às vezes eu desvio. Tem uns caras que eu não quero ver. Sou sincero. Já perdoei aqui dentro, mas eu não tenho interesse em me encontrar com eles. Eu vou ser honesto, não vou me mentir. Ai, que coisa linda encontrar meu inimigo. Não. Eu não confio neles. Preste atenção. O meu perdão para com eles não os torna melhor. Torna a mim melhor. Ah, pastor, está dizendo que tem que perdoar. Sim. Mas quando eu perdoo, não quer dizer que se instalou de novo a amizade, não se instalou a amizade nova, em alguns casos talvez, mas com alguns não. Quando eu perdoo, não quer dizer que aquela pessoa parou de ferir outros e a mim mesmo se eu der nova chance. Eu vou te dizer uma coisa que talvez você vai levar para o resto da vida. Mas leve com sabedoria. Tem pessoas que você deve perdoar quantas vezes for necessário. Mas elas nunca vão mudar. Talvez o que eu estou dizendo você já está lembrando em alguns agora, né? Tem pessoas que você deve perdoar por causa de Deus e do teu coração limpo. Por isso que eu disse, o perdão que você dá, não transforma automaticamente o outro. Em alguns casos pode ser que sim. Mas o perdão que você dá, mantém seu coração limpo. Às vezes nós cristãos somos meio ingênuos. A gente está, eu perdoo de coração. Agora sou um amigo de novo, daqui a um pouco a gente apronta a mesma coisa que fez. Se alguém te pede R$1.000, os irmãozinhos da igreja, um pediu para o outro R$1.000. Misericórdia. E não paga, e não paga, e não paga. Aí um dia tu diz, irmão, fazer o seguinte, não deve mais nada. Esquece esse mil, eu te abençoo. Daqui uns dias ele chega em você, o que, que ele vai pedir? Mais mil. Não, para aquele você não empresta mais. Pastor, tu está dizendo, eu não empresto mais. Porque para que, que eu vou estragar nossa amizade? Vai se estragar se eu emprestar o segundo mil, o terceiro mil, o quarto mil. E assim vai indo, não é? Perdão é uma coisa. Guarde bem isso. Confiança é outra coisa. Concordam comigo, irmãos? Concordam? Confiança é outra. Confiança, perdão você dá instantâneo. Eu te perdoo, amém. Mas confiança é algo que vai sendo devagarinho acrescentado até ser totalmente estabelecido. Se um jovem, uma moça, um noivo, um casal, acontece de um trair o outro. E até pode dizer que aquele que foi vítima vai dizer, bom, chega um ponto, eu quero que o nosso casamento continue, eu perdoo. Ainda que tem que ser tratado um monte de coisa. A confiança veio imediatamente para aquele que foi a vítima da traição? A confiança, está perdoado, está tudo, estou confiando 100% em ti de novo. Não, meus irmãos, a confiança é construída. Passo a passo, pois aqui o José sabia quem eram seus irmãos. Mas o José disse para eles, não preciso ter medo. Eu tenho a oportunidade de me vingar, mas meu coração não é vingativo. Eu tenho a oportunidade de mandar vocês sem cereal nenhum, vão embora. Mas eu quero abençoar vocês, porque Deus, eu tenho um coração em Deus. Pois José se identifica, eu queria que você olhasse o versículo 12, tem uma coisa muito linda ali. Viu o versículo 12? Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também. Sou eu mesmo. O que os irmãos estavam embasbacados ali, ó, naquele jantar, e agora? Nós vamos morrer! Será o José ou este homem aí conhece a história e está inventando alguma coisa? Porque José estava vestido com roupas de egípcio, com roupas finas de um grande governador. E ele disse, meus irmãos, sou eu mesmo. Ele falava a língua dele, a língua de casa. Nesse momento falou a língua dos irmãos, não falou em egípcio. Sou eu, vocês estão vendo que sou eu. Eles acho que estavam mais ou menos assim, eu não acredito. Será ele? Os irmãos ali, os 10 conversando, será ele? Será? Não é ele não, porque olha, nunca, não pode. Aquele que nós vendemos de escravo agora é o governador, não pode. E ele disse, sou eu mesmo. Só faltou José, como Jesus disse para os apóstolos, que não acreditavam, não acredito. Não pode ser Jesus que ressuscitou. E aí Jesus disse para Tomé, toca aqui, Tomé. Né? Os furos dos pregos. Toca aqui, Tomé, o furo da lança. Parece essa cena aqui, sou eu mesmo. Só faltou dizer, toca em mim. Pois o José está ali. Verso 15, meus irmãos. Verso 15. De novo, ele chora no 14. E no 15, José beijou a todos seus irmãos. e chorou sobre eles. Ei, meus irmãos, que cena, o que está acontecendo naquela sala? O que está acontecendo naquele jantar? Agora, se José não perdoasse, vamos pensar um pouco nisso. O que aconteceria? Se ele matasse os irmãos dele todos, vamos matar esses caras aqui, não tem jeito. José teria interrompido os planos de Deus na terra. Não teria? Deus não tinha escolhido o povo de Israel, o Israel era o pai desses moços todos, para fazer desse povo, o seu povo na terra. José teria acabado com o plano de Deus. Se às vezes a gente não quer perdoar, nós estamos interrompendo o plano de Deus na nossa vida e na vida dos outros. Estamos tomando o lugar de Deus. Se você quer ser um ajudador no reino de Deus, você vai ter que passar pelo caminho de ser um perdoador. Não estamos falando de coisa simples, não. Não estamos falando. Sabe o que eu disse para os nossos pastores já diversas vezes? Vocês querem ser pastor? Deus está chamando vocês, Deus está preparando. Amém. Então se preparem para sofrer tudo que Jesus sofreu. Eu quero, mas não só para os pastores, vou dizer para vocês, querem ser crente? Se prepare para sofrer tudo que Jesus sofreu. Traição. Gente que é teu amigo vai ser já um ponto de fazer de conta que não te conhece. Gente que, como diz no futebol, dá bola nas costas. Gente que vai te crucificar. Te prepara para sofrer tudo que Jesus sofreu. E se ainda você souber ter um coração limpo, então você é útil no reino de Deus. Mas se nós deixarmos o coração se sujar, se magoar, ainda que a mágoa temporária, eu até admito. Às vezes a gente fica chateado. Alguém te faz um negócio, não gostei, estou magoado, estou até irado. Aí se eu pegasse essa pessoa, ainda bem que você não encontrou com ela naquele dia, né? Mas a gente pediu, Espírito Santo, trabalha em mim. Se eu quiser ser útil no reino de Deus, se eu quiser ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, trabalha em mim, Senhor. Perdão é só, vamos dizer assim, é coisa para gente grande no reino de Deus. E para você perdoar é porque você sofreu. Você foi vítima de algo. E todos nós fomos vítima. E todos nós fomos autores de problemas também em que vitimamos outros. Todos nós acabamos fazendo isso. Você quer continuar nos planos de Deus? Claro que quer, né, meu irmão? Quer que Deus te use no reino de Deus? Você quer ser um ajudador? Não interessa o que outros fizeram para ti, você quer ser um ajudador? Deus te chama para ser um ajudador. Então pede um Deus, me dá um coração limpo. Sabe quando uma pessoa está com o coração sujo? Não estou falando em sujo com pornografia, não é isso que eu estou falando. Isso também suja. Mas eu estou falando de mágoa, de dor. A pessoa, tu fala meia dúzia de palavras com ela, ela já despeja tudo. É ou não? O coração dela está cheio de dor. No início, numa vez, duas, três, você encontra a pessoa duas, três vezes por semana, isso até pode ser justificável, que a pessoa precisa botar para fora. Mas chega um ponto que você vai dizer, chega. Não adianta só ficar, vamos falar uma palavra bem forte, não adianta só ficar vomitando. Chega, senão todas as vezes é só lamúria, né? Só lamúria, aquele negócio horrível. Vamos parar com isso agora. Porque só botar para fora não adianta, nós temos que botar alguma coisa para dentro. E aí botar coisa boa para dentro. Pensamentos bons, precisamos botar para dentro. José beijou seus irmãos. Sabe o que era o beijo? Era um sinal de perdão. Lembra o filho pródigo quando voltou para casa? Todo esfarrapado, sujo. Como diz lá na minha cidadezinha, mulambento. Alguém conhece a palavra ou não? Alguns conhecem, mulambento. Veio o jovem rico, todo mulambento. Parecia, era um andarilho. E o pai beijou o filho sujo. Não foi? pai abraçou o filho sujo. Mas mandou logo dar um banho, né? Dar um banho nesse rapaz. Não é para ficar sujo, não. Só abraçou. Que bom que tu veio, meu filho. Mas vamos arrumar esse corpo aí, esses cabelos que estão horríveis. Ele não tem mais calçado nos pés, perdeu, vendeu lá o anel, que era a dignidade. Perdeu tudo. Vamos arrumar tudo isso aí, meu filho. Que bom que tu voltou. Vocês têm um tempinho ainda, irmãos? Dá para me ouvir mais um pouquinho? Então vamos ler o resto da palavra do 45, do capítulo 45. É tão lindo tudo isso aqui que eu quero ler com vocês. Olha o que diz ali no verso 16. Fez-se ouvir na casa do faraó esta notícia. São vindos os irmãos de José. E isto foi agradável ao faraó e aos seus oficiais. A notícia correu no palácio. Sabe o que é o pessoal que está lá dentro? É o tititi, né? De corredores. Os irmãos do José estão aí. Vieram comprar comida do outro país deles. 17. Disse o faraó ao José. Diz a teus irmãos. Fazei isto. Carregai os vossos animais e parti. Tornai a terra de Canaã. Olha o grande faraó. Diz, encha os burrinhos aí, as mulas. Encha de comida e leva para vocês. 18. Tomai a vosso pai e as vossas famílias e venham para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Quem está falando? O faraó dizendo para José, traz teu pai para cá. Eu vou botar vocês na melhor terra, aqui tem fartura e abundância. Ainda faltava 5 anos, né, para terminar as vacas magras. Verso 19. Ordena-lhes também, fazer isto. Levai da terra do Egito carros para os vossos filhinhos e para as vossas mulheres e trazei o vosso pai e vinde. Esse faraó é muito bom, né? O que ele está dizendo? Leva carro. Os caras nunca tinham visto um carro. Leva carro para trazer o pai que já está idoso, não tem como caminhar. Isso aí do Egito até dava no mínimo 600 quilômetros. Daqui quase a Curitiba. Tem que botar o velho Jacó num carro mesmo, né? E as criancinhas, leva carro para trazer as crianças também. Verso 20. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, do patrimônio. Deixa tudo lá em Canaã. Porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Já pensou? Deixa a casa para trás, deixa tudo aqui. Eu vou dar tudo para vocês. 21. E os filhos de Israel fizeram assim. E José lhes deu carros, conforme o mandato de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais. Os caras chegaram lá miseráveis, estão com vestes, roupa de luxo agora. Só roupa de marca, tá? Leva roupa de marca. Os caras vieram comprar comida, não tinham o que comer. Estão com roupa de marca agora. E a Benjamim, que era irmão legítimo de José, a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes de festa. Hein, ó? Porque parece o céu na terra, os caras estavam miseráveis. 23, também enviou ao seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito. E 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para o pai para o caminho. Quando o pai vier, tem comida também. 10 jumentos é muita comida, gente. 24, e despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes, não briguem pelo caminho. Por que que o José está dizendo para os irmãos? Quem é que decidiu vender o José 15 anos atrás? Os caras diziam, eu te disse para não vender aquele guri que não ia dar coisa boa. Eles iam brigar e se matar no caminho. Olha só o que tu fez. Ah não, foi tu que teve a ideia. Não, foi tu. Não briguem pelo caminho. Eu perdoei vocês, estou dando o melhor da terra para vocês. 25. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. 26. E lhe disseram, José está vivo e ele é o governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração do pai ficou como sem palpitar. Porque não podia acreditar nisso. É demais agora, o velho Jacó, já quase morto. Disseram que o filho tinha morrido, sido comido por uma fera, e agora é o governador do Egito. quase tiveram que chamar a SAMU. Fizeram aquele negócio no coração lá. Como é que é? Desfibrilador. Já não saiu bem, viu? Para fazer o coração do pai voltar, porque não pode. 27. Porém, havendo eles contado tudo para o pai, todas as palavras que José falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e verei antes que eu morra. Parece que ressuscitaram esse homem, gente. Agora olhe um detalhe da Bíblia. Ponha seus olhos aí no verso 27. E no verso 28. Talvez você não vá enxergar o que eu vou te falar. Como é que é chamado o pai de todos eles? O pai deles antigamente se chamava Jacó, depois Deus mudou o nome dele para Israel. No verso 27, é chamado de Jacó, e no verso 28, o mesmo homem é chamado de Israel. O que significa isto? O que significa isto? Jacó era, antes de ele se converter, um homem triste, cheio de dores, de mágoas, enganador, mas também era enganado. Ele estava vivendo enganado pelos filhos. E ele estava vivendo uma dor por 15 anos agora, o pai deles todos. Ele voltou a assumir como agora uma postura que ele tinha antes de se converter. Tanto que aqui ele é chamado, num versículo de Jacó e no versículo seguinte, que veio a boa notícia, reviveu o coração dele, ele volta a ser chamado de Israel. Israel significa príncipe que lutou com Deus e venceu. O final agora dessa notícia, quando a notícia vem, ele volta a se chamar Israel, um homem vencedor. E tem um filho no Egito, um filho vencedor. Mas agora não estou só falando de dinheiro. Estou falando de um filho que venceu a si próprio. O maior problema nosso não são os outros. O maior problema nosso é nós mesmos. Ah, o fulano me magoou, por isso eu tenho o coração sujo, magoado e irado. Não vale dizer isso. Eu sei, você pode ter sofrido, eu já sofri centenas de coisas. Mas se eu tenho um coração sujo, o problema é meu, não é dos meus inimigos. Amém? Por isso Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ah, pastor, tu está falando uma coisa muito grande, muito difícil. É, eu creio que é difícil. Por causa de nós próprios. Não é, meus irmãos? Não fica transferindo, ah, meus sentimentos, eu sou uma pessoa recalcada, eu sou isso, sou aquilo, por causa do meu pai, do meu tio, do meu avô, do meu professor, do meu patrão, do meu pastor. Não vale dizer isso, meu irmão. Jesus, me ajuda a ter um coração limpo. Eu não estou te dizendo, passa uma maquiagem. Maquiagem não resolve nossos problemas interiores. Resolve a nossa face. Não é? Quebra o galho, não quebra? Agora tem curso de maquiador para mortos. Não é? O Giovanni, que mais acompanha, tem um curso aí que você faz maquiador para maquiar, para deixar o morto bem bonitinho. Eu até acho legal, é melhor enterrar a pessoa bonitinha, né? Mas se você quer ser enterrado feio, eu peço para ser bem horrível. A gente faz uma maquiagem, parece um demônio, assim. Aí eu mando fazer uma maquiagem feia. Mas nós precisamos resolver os problemas interiores. Não é uma tapiadinha. Eu creio de todo o meu coração, meus irmãos, que quanto mais você andar com Deus, mais facilidade você tem para resolver os seus problemas interiores. E todos nós temos. E quando você resolveu alguns, outros aparecem, você sabia? alguém vai te magoar de novo, e alguém depois de novo, e alguém de novo. Isso é assim a vida. Então você não pode ficar colecionando essas mágoas todas, você vai virar uma pessoa horrível. O que o Senhor nos ensina? Tratar do nosso interior. Ele ajuda. Deus coloca pessoas mais velhas para nos ajudar, mais experientes na palavra, para nos ajudar. Ah, pastor, eu quero tomar a ceia. Ótimo. Tome a ceia. Pedindo graça para Deus, para Ele perdoar os seus pecados, e à medida que você também tem o seu perdão, Deus me ajuda a perdoar quem me ofendeu. Jesus falou desse assunto, não falou? Na oração do Pai Nosso. Ah, pastor, eu não consegui perdoar todas as pessoas. Ah, eu acho que por um tempo isso pode ser. Por muito tempo não. Isso não é saudável para a sua vida. Se você carrega uma mágoa antiga, pede, Deus me ajuda, Deus. Eu entendi hoje. O problema da mágoa, da ira, da raiva, das coisas todas ruins, você não vai prejudicar o seu ofensor com a sua dor. O único prejudicado com a sua dor é você próprio. Para que se ficar machucando? Se tem como se libertar disso? É ou não é, meus irmãos? Vamos orar? Fica assim como você está sentado mesmo. Eu sei que enquanto eu falava, Deus mexeu e fez você lembrar muitas coisas. Talvez pessoas que te machucaram muito. Essa vida não é um passeio. Tem muitas lutas, sim. Se você lembra de alguém que te machucou, diz, Deus, eu quero a tua ajuda. Pode ser que você ainda não conseguiu perdoar. Isso não está bem resolvido, mas eu entendi hoje, Senhor. E eu quero a tua ajuda. Os irmãos que vão pegar a ceia, pode buscar? Você pode pedir isso para o Senhor. O que o Senhor nos proíbe é de não querer perdoar. Alguém que diga, jamais perdoarei. Pede ajuda. Pede ajuda. Assim como nós queremos da parte de Deus ser perdoados, assim como nós precisamos o perdão de quem também nós machucamos, nós queremos dar perdão para quem nos feriu. Se você tem muitas coisas para resolver nessa área, peça ajuda lá no seu grupo, onde você participa, na sua célula. Marque uma hora com os nossos pastores. Nós queremos te ajudar. Não carregue lixo no seu coração. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. E eu te peço que a felicidade de ter um coração limpo, esta felicidade seja uma experiência de todos nós. Cancela a nossa dívida também, a nossa dívida pessoal contigo e as nossas dívidas com pessoas. Nós queremos o perdão delas também, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a cuidar do nosso coração, como disse o rei Salomão. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Dos seus pensamentos, do seu íntimo, vai vir vida, ou vai vir morte. Senhor Jesus, cobre-nos com o teu sangue. A tua justiça, a tua perfeição, tudo isso se torne nosso agora pela fé. O teu penoso trabalho seja um fruto o qual nós desfrutemos nessa noite. o que o Senhor fez na cruz por nós, pelo mundo inteiro, isso agora seja um benefício, hoje à noite também para nós. Perdoa-nos, ó Deus, e nos ajuda a perdoar a quem nos ofendeu, Deus. Eu sei, Senhor, não estamos falando de coisas simples. Mas nós não temos outra alternativa a não ser seguir o mesmo caminho que o Senhor seguiu quando o Senhor também perdoou os teus ofensores. Ainda que o Senhor não confiava neles, mas o Senhor os perdoou. No nome de Jesus, Pai, nós queremos tomar a ceia, pedindo por essa limpeza do nosso coração. Assim oramos, no teu nome, Jesus. Amém.